Caríssimos irmãos e irmãs, neste quarto domingo do tempo pascal, a Igreja celebra a Jornada Mundial de Oração pelas Vocações. Começamos por considerar isto mesmo. É uma jornada de oração. É o reconhecimento de que as vocações, todas elas, mas talvez agora centrando-nos mais nas vocações, uma especial consideração, são sempre um dom. É Deus quem envia os seus operários para a messe, quem envia as graças para que as pessoas possam corresponder a esse chamamento. No entanto, faz-nos bem meditar sobre esta realidade neste quarto domingo pascal, onde se evoca sempre a figura do bom pastor, de Cristo como o bom pastor. Pedimos ao Senhor que haja muita gente que queira de alguma forma de tornar a missão de pastor, do único pastor que é Cristo, tornar presente através da sua própria vida. E na passagem do Evangelho que lemos neste domingo, tirada do capítulo 10 de São João, Jesus convida-nos a confiar nele, que é o nosso bom pastor. E quais são as características do bom pastor que aparecem nestas palavras do Evangelho de São João? Jesus conhece-nos a cada um, Jesus sabe que as suas ovelhas o escutam, reconhecem a sua voz e, por isso, confiando nele, são capazes de o seguir. E Jesus oferece nada menos que a vida eterna e protege as suas ovelhas para que a possam alcançar. Vamos meditar brevemente nestes aspectos, mas eu sugiro que os consideremos numa perspectiva muito determinada, para que surjam vocações, para além da graça de Deus, que é o essencial, é necessário contar também com uma certa valentia, uma certa coragem daqueles que são chamados, e não só. Coragem também de toda a comunidade cristã. Lembro-me de um autor inglês que dizia que o nosso Deus é um Deus corajoso, é um Deus que se fez homem, foi ter connosco, expôs-se ao juízo humano e ficou à nossa mercê. E também conta que os seus seguidores sejam valentes. Pois, com esta perspectiva, talvez centrando-nos mais agora na necessidade de uma certa valentia para podermos corresponder às graças de Deus. Meditemos nessas características do bom pastor. Jesus conhece-nos a cada um, né? Aqueles a quem o Senhor constitui pastores devem conhecer também os que lhe são confiados. E por isso, os pastores à imagem do bom pastor, não podem ter medo de estar com as pessoas, de falar longamente com elas, se elas assim o quiserem, e também, como escreveu o Papa na exortação Cristo Vive, podemos e devemos ter a coragem de dizer a cada jovem que se interrogue quanto à possibilidade de seguir este caminho. Esta é uma primeira dimensão onde a valentia ou a coragem devem surgir. Em nós, pastores, deve existir a coragem de propor aos jovens a possibilidade de um chamamento particular. Não podemos pôr de parte esta possibilidade, não só teoricamente na nossa cabeça, mas não, às pessoas, aos jovens que estão preparados, que têm uma vida de oração, podemos e devemos perguntar-lhes se nunca pensaram nessa possibilidade de seguir Nosso Senhor. Na parte dos jovens que querem reconhecer a voz do bom pastor a eles dirigida, é bom que, em primeiro lugar, tenham a coragem de querer escutar realmente o que o bom pastor lhes tem para dizer. Há pessoas que, em certo sentido, resolvem a questão da vocação simplesmente não rezando. Realmente fica resolvida. Mal resolvida, claro, porque ficarão sem saber como seria a sua vida se tivessem deixado entrar Deus um pouco mais nela? Que bem que teriam feito, que bem fica por fazer. Coragem para ouvir, coragem para rezar sobre este assunto, né? Este assunto de que existe a possibilidade de o Senhor nos peça para que o sigamos de uma forma muito determinada, que talvez não fosse a nossa primeira opção. Eu diria que, em maior parte dos casos, não é a primeira opção a vocação ao sacerdócio ou a vocação de uma especial consagração como freira. Não é, provavelmente, a primeira opção. Mas o importante é que não se feche a porta à possibilidade e depois que não se deixe de perguntar por que não eu? Porque é que eu não posso responder desta maneira a Deus Nosso Senhor, se Ele me der a vocação e me der todas as graças, se for a sua voz a que me chama? Coragem para ouvir e coragem também para seguir Nosso Senhor, se identificarmos a voz do Bom Pastor nesse sentido. Ajuda muito na tarefa de discernir a própria vocação o auxílio de um diretor ou orientador espiritual que, no fundo, tem a missão de como que ampliar, não é, a voz de Deus no nosso coração, tentar ajudá-la a reconhecer o que é realmente Deus ou pode ser um simples devaneio que não se coaduna com a vida da pessoa. Há uma bonita maneira de entender a vocação que é proposta ainda pelo Papa Francisco, na mesma exortação, que é de ver a vocação como uma prenda de Jesus, um presente de Jesus. E o Papa explica que quando alguém dá uma prenda a um amigo, oferece-se o melhor. Isto não significa, escreve o Papa, que seja necessariamente a prenda mais cara ou difícil de conseguir, mas a que sabemos dar alegria ao outro. Um amigo tem uma percepção tão clara disto mesmo que consegue visualizar na sua imaginação o sorriso do amigo ao abrir o seu presente. Este discernimento de amizade é o que propõe aos jovens como um modelo se quiserem compreender qual é a vontade de Deus para a sua vida. É uma proposta que pode parecer assim um pouco teórica, mas é muito bonita, porque é verdadeira. A vocação é uma prenda de Deus. E o Senhor está à espera que abramos, que desembrulhemos e nos maravilhemos com esse dom que Ele nos acaba de dar. Pois peçamos a Deus Nosso Senhor que não tenhamos medo de desembrulhar o presente que Ele nos quer entregar. E por fim, a valentia para perseverar mesmo quando surjam dificuldades. Porquê? Porque estamos nas mãos de Deus que nos dá a sua vida e as suas graças. E quando aparecem dificuldades, recorremos ao Senhor. Na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, diz que os apóstolos Paulo e Bernabé, diante das ameaças dos judeus de Antioquia da Pisídia, corajosamente declararam. Corajosamente, né? Vocês não querem ouvir, vamos falar com outros. Mas corajosamente. Essa coragem tem que estar presente em toda a vocação, porque há momentos bons e há momentos difíceis. Todos eles têm a graça de Deus que nos acompanha. Este Dia Mundial de Oração pelas Vocações leva-nos, uma vez mais, a terminar pedindo a Cristo, o Bom Pastor, que haja muitos jovens corajosos, jovens que se perguntem honestamente como posso servir melhor e ser mais útil ao mundo e à Igreja. Qual é o meu lugar nesta terra? Qual é o lugar onde posso amar mais? Todas as vocações são um grande dom, tanto as vocações a vocação ao matrimónio, que é a vocação da maior parte das pessoas, e outro tipo de vocações, como a especial consagração. Todas são um grande dom. Mas Nosso Senhor não se repete. Há coisas parecidas, há vocações parecidas, que têm, digamos, o mesmo nome, em algum caso, mas depois têm as suas peculiaridades próprias. Pois que nós queiramos responder ao pedido concreto de Jesus, queiramos acolher a prenda que Ele tem para cada um de nós com uma grande alegria. pois Nossa Senhora segue sempre com atenção materna os que seguem o seu filho e ajuda-nos a não ter medo de opções corajosas.